Capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola e Puva, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibzão, e Samuel, chefes das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Jediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás, e Eliezer, e Elioniai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, e Benjamim, e Eude, e Canaana, e Zetã, e Tarsis, e Aissaar. Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam do exército à pleja. E Supim, e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer, os filhos de Naftali, Jaziel e Guni, e Jezer e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Azriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Sira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Perés. E o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Amulquete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, e Liqui, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eliade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Euron, a Baixa e a Alta, como também a Uzém, Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Jezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição, e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Eseã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanac, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber, e Malquiel, Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão, Elém, Zofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra, e Bezer, e Od, e Samá, e Silza, e Itrã, e Beera, e os filhos de Jeter, Jefuné, e Pispa, e Ara, e os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra, foi seu número de 26 mil homens.